escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu, ou escolho eu. Yo, caros ouvintes, estamos aqui na emissão 94. 4, não? Na 5! Sim, yeah, agora que eu estou a curtir o som. Pois estamos aqui, estamos todos numa calma, numa peace. Yo, caros bonas, diz lá como é que é, está tudo nisso? E o pessoal, sejam bem-vindos a mais uns colhões. Yeah. Eu e o Nuno, e o meu nosso microfone. Yo. É verdade, aqui estamos mais uma vez, 95, 96, venha mais uma, duas ou três. Yeah. É o que eu quero, é passar uma boa tarde na companhia dos ouvintes e do Mil Caralhadas. Tu és um gajo sem sapiência, a inteligência e a experiência veio todo para a minha presença. Tu hoje estás fraco em rimas, ou é de mim ou faltam tagarinas. Um zero para mim, está a ser. E agora, eu estou aqui, estou-te a manjar, estou aqui para te perguntar como é que foi a tua semana. E agora tu vais fazer o teu resumo habitual, se não ficas pior que um bacanão. Ora bem, vamos lá ver o que é que eu consigo dizer, rimando ou não rimando, vamos lá ver. Foi uma semana do barilo bem diferente do habitual. Resultado, foi o mesmo de sempre, tudo normal. Tudo de novo, não se aprendeu nada. A vida é mesmo assim, toda marada. O tempo passa e nada acontece. Vai lá, ao menos não sofro de super stress. Curti bem essa cena. Eu estou aqui, estou a ouvir dilema. Tá-se free. Dilema, que é a grande cena. Tá-se free. Com a jurema, Então o teu resumo semanal, resumo-se assim, foi nada. Tudo habitual. Exato. Estou a curtir, dá-lhe o beat. Tudo habitual. Trabalhei, cansei-me, dormi, descansei, depois voltei-me a cansar. Voltei a trabalhar, voltei-me a esforçar, voltei-me a dedicar, para depois voltar-me a cansar. A vida é mesmo assim, disseste que eu não sabia fazer rimas, estou aqui e eu. Já calaste a mim, Estás-te a rir porquê? Não estou a curtir, estás a ver? Não. Obrigado. Nós estamos aqui com a banda sonora Boeda com Boeda Relax de Fuse, membro dos Dilema, nossos conterrâneos cá do sítio, Vila Nova de Cagaia. E então o CD chama-se Informação ao Núcleo, data de um ano que é muito bonito, que eu vou já dizer, mas deve ser para em 2001, digo eu. podes curtir aí a cena e entreter o people com as tuas rimas em cima de garinas ou meninas. Yaha! Eu curto mais em cima de meninas, são mais fofinhas, do que as garinas, são muito malucas, muito varinas, eu gosto mais de meninas. Porque é que não gostas mais de meninas? Elas não se satisfazem o teu prazer, As garinas são muito agressivazinhas, coitadinhas. As meninas são mais fofinhas, mais queridinhas. Mais gordinhas, às vezes. Afinal, este Fuse é natural de remal. Não sabia. Nada mal. Que nem umas palmas. Nada mal. Tipo, acertei no ano, eu sou bué da bom. Eu disse que era informação ao Núcleo 2001 e acertei como mim, não há nenhum. Imagina se em vez de Gaia ou Ramal tu dissesses Viseu, Mortágua ou Mangualde. Era pior, era mais longe. Olha, aqui em 2001, formação ao Núcleo não foi por muitas amizades. Teve uma edição de apenas 300 unidades. Estamos aqui, estamos no positivo polo. Este álbum foi a estreia de Fuse a solo. Mas em 2002, no ano seguinte, a edição já teve mais algum requinte, porque desta vez, de uma edição alargada. Foi uma cena marada. The Loop Recordings com mais três. Três temas originais são os teus resumos semanais aqui e não são nada habituais. Nada. Estou a curtir bué a tua cena. Agora vou explicar porque é que estamos aqui a falar. A rapar, desde o início deste programar. Já vamos em 6 minutos e meio e eu nem expliquei o que é que estamos com anseio. Sei eu curti. Que atrevimento. Sei eu curti. Que vergonha. Sei eu curti. Eu sou o bué da freak. Era entretenimento. Tens que viver o momento, já dizia o pessoal, aquele que andava com gaja boa, que eu nem sei qual é, mas sei o nome dela. Tens que curtir o momento, curti, E agora nós vamos recuar até 1994 para explicar o porquê deste álbum, para explicar o porquê deste som, para explicar o porquê do tom das nossas palavras, das nossas rimas, das nossas grinas, afinal espero. Sabes o que é que rima com Ofélia? O que é? Não estás a pensar nisso? Quem era que soubesse ou que fosse Amélia? Curti boés. Sinónimos também curti boés. E agora não vou falar de uma cena tipo chamada República. Não é ré, é República. Ou República, já que não tem acento no tipo, estás a ver? Eu sei boé cenas de português. Esqueceram-se de pôr o acento. Eu acho que não, é mesmo ré, ou é ao contrário. Não interessa, tipo. Já vi. Estavam em mão, aqui escreveram mão, estão aqui para me enganar. Já estou a começar a estressar. Então, República. Calma, vivo um momento. Qual é a tua, meu jumento? A República foi um álbum de 94. Posso dizer que se lançou o hip hop em Portugal. Uma cena bestial, uma cena paranormal, uma cena que para muitos era sobrenatural. Isto é para nos dar algum ar, Ora bem, a gera dessa época de 94 lançou um CD, uma coletânea tão República, que contava com bué de nomes tipo Zona Dread, Funky D, New Tribe, Zona Dread outra vez, Funky D, New Tribe, Zona Dread outra vez, Funky D, New Tribe, Líderes da Nova Mensagem, os Family, e ainda mais nomes que vão ser escutados nesta bué de cenas, nesta bué das emissões, nesta bué das escolhões, nesta bué das cenas. E então a primeira música que vamos escutar é a faixa de abertura desse álbum que esteve a bombar. Bem dos Black Company. Os Black Company que são um grupo bué da cool, concordas ou não? A mil cartéis que dizem que sim, se não é, mas um estaladão nessa escolhão. Eu podia concordar que sim. Mas o Milker és tu, não ser mim. Eu sou Nick Michael. o Oscar Cerolinho. Sabes porquê? Porque estou bué drogado, tive aqui uma cena para passar e eu estou todo passado. E eu estás a dar o beat. Eu acho que fazes muito bem em andar drogado. Andas bem mais relaxado, menos estressado, menos marado e com ideias muito mais elaboradas. Eu posso dizer. Podes dizer como porquê que escolheste a música dos Black Company, os Black Companhia Companies. Preta, isso é discriminação, meu irmão. Não entras por essa comparação. E então, porquê não? Estás a dizer-me assim na marada. O que eu sei é que vindos de Almada, a Companhia Preta, como tu próprio disseste, vieram incluir um grande álbum, um grande género musical que não é este. É um muito à frente chamado rap português que é quase a mesma coisa, mas não é. Estás a ver o que Deus fez? Andar no 33, bem até Coimbrões. Estou a gravar os colhões. Então o Black Company é composto com o Bantu. Não vou rimar com nada com Bantu. Agora é o Guto. Antes era o Bantu. Agora é o Guto. Agora é o Bantu, foi o que eu disse. Bam, Gino, Bambino e Macas. Incluí anteriormente os DJs KJB e Sun. KJB e Sun. Os Blank Company foram os criadores, pelo menos são assim considerados, daquele que é considerado o primeiro êxito do hip hop português. E o primeiro êxito do hip hop português não foi aquele que Deus fez, não foi aquele que andou no 33, mas é aquele que tu vais ouvir outra vez. É a primeira faixa da Coletânea República. E então faz parte deste programa Emissão 95. E faz parte de Emissão 95. Nós vamos curtir uma boa cenas que me faz recordar cenas bestiais, tipo Top Mais. Tipo Top Mais. Mais. Tipo Top Mais. Mas outra coisa boa é bestial. Era uma coisa que na altura havia em Portugal, chamado precisamente Made in Portugal. É, e que curtia boas essas canções. Essas canções vindas de Portugas. E agora vamos então escutar Black Company e Nadar, que é uma cenas bué bacanas aqui para a gera de Bahamas. Black Company Nadar, que é tipo o primeiro grande hit do hip hop tuga e a primeira faixa deste rap público de 1994. Estás a curtir a cena? Não. Oh meu, tipo, porquê? Porque não, porque sou de contra, hip hop é de contra, hip hop é revolucionário. Mas deixa o teu horário para o calendário para depois do musicário. Tá-se freak? Ário. Black Company Nadar é assim, boas cenas tipo assim. Ok, roll the drums. Atrasado, o Maca está pilhado, o Bambino está de lado, o KJB está zangado, nós piga a festa até o fim do dia. Bici de novo na estrada, procura de pousada, nas férias o pecado é ficar a noite em casa. Nós todos prometemos uma festa bem dada, o meu melhor fato, sapatos a brilhar. As damas que não sabem o que vão encontrar, quatro gajos muito dreads, muito podres, quatro gajos sem complexos, sem temores. Nós só queremos é diversão. Queremos desbundar e é na caparica que vai nos encontrar. Um som radical no meu rádio já apaiado. Ninguém tá preocupado. É pura ilusão que Portugal é diferente. Os raps miradeiros têm um grande ambiente. Os gajos no estrangeiro apanham do ar. Podemos rebentar, mas não nos peças para nadar, yo. Bantu não sabe nadar, yo. KJP não sabe nadar, yo. Mad Nigga não sabe nadar, yo. Atrofiado por ali e por além, todos dispostos a desbundar, todos dispostos a rasgar. Tu que me conheces e sabes que não vou parar. Domingo na desbunda, escola na segunda. Não. As férias estão aí. Sim. É tempo de curtir, mas não me faltam pontos. Vou partir para a desbunda. Sexta, sábado, domingo e segunda. Se quiseres me encontrar, vai à praia procurar. Mas na água não vou estar, porque eu não sei nadar. Porque eu não sei nadar. Baico, afogado, sou um rapper, sou um dread, nunca uso o risco ao lado. Na praia, o que eu gosto, o som das damas a passar. As bundas a mexer, a temperatura a aumentar. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Se mexes no meu copo de cerveja, eu arrebento. Podes brincar com o que quiseres, eu não me importo. Mexe com a minha dama e és um homem morto. É sempre a dar, é sempre a dar, é sempre a dar. O som do ragamuffin não consegues mais parar. Black Company tem som que está pronto a arrebentar. Black Company tem som que está pronto a estourar. Depois de meses de espera, PC mantém a pau. Estamos preparados para perder controle. Se quiseres ouvir o som que entusiasma, DJ KGB, dá-lhe com alma. Agora quero saber se estão a gostar. Se a resposta é sim, quero ver as mãos no ar. Mas nós sabemos nadar, mas nós sabemos rapar. Caros ouvintes, agora mais sério, de regresso a esta edição número 95 do programa Escolhes Tu, Escolho Eu. Há pouco eu deixei que a onda se levasse e não fiz a sério o meu resumo semanal, mas vou agora fazê-lo. Brevemente, porque o que aconteceu não merece muito mais do que isso. Brevemente. Como os ouvintes já sabem, eu tenho uma deficiência visual que me limita em alguns aspectos. Não em todos, quanto àqueles que a sociedade pensa, mas, sim, concordemos, em alguns. O que não faz de mim um deficiente por natureza. Penso, vivo, sinto, tal e qual como todos os outros, independentemente de ver ou não. Mas esta semana tive provas de que as pessoas assim não pensam. A título pessoal, houve algumas mudanças na minha vida, que independente de bem ou mal sucedidas, são mudanças. São opções minhas. E como tal merecem o meu respeito. E o respeito de todos os outros. Eu, como é lógico, respeito a mim mesmo. Fiz essa ressalva porque em tempos não o respeitava. Mas hoje sim. Todavia, alguns dos outros fazem questão de não o fazer. São ao menos sinceros em demonstrar que não o respeitam. Não são é sinceros quando me chamam de amigos. Ou de amigo, neste caso. Foram pessoas que, ao contrário, uma, e já mais ou menos à espera, outra, me proporcionaram os momentos mais revoltantes, nos últimos 5 ou 6 meses. Pessoas que me mostraram que, por muito sinceras que sejam, por muito não preconceituosas que sejam, a verdade é que há sempre a diferença entre o facto de eu ver ou não. São pessoas que pensam também apenas em si e não nos outros. Bom, uma delas, a primeira nem tanto. A segunda sim. Mais, muito mais, do que aquilo que eu pensava. Ora, estas situações da minha vida fizeram-me escolher a música que se segue. Eu sei que Bossa e Si fez, em 2009, uma versão com a Marisa, do tema Estou Farto. Aliás, não estou farto, é assim, mantendo firme. Mas eu optei por escolher uma versão anterior, que creio que nunca passou por cá. Creio que o tema Mantendo Firme nunca passou por aqui. Mas se passou, eu creio mesmo que não. Eu, enquanto estava a ouvir, estava a tentar lembrar-me de alguma vez que tenha escolhido. Eu creio que alguma vez passou por aqui com a Marisa, mas não sei se foi ou não. Toda a semana desta é a versão original. Caso tenha acontecido, caso depois venha a perceber, pedirei as minhas desculpas, mas creio de facto que nunca passou. Escolhi esta música mesmo por isso, porque muitas vezes eu passei, ou acreditei que era, aquilo que muitos hoje acham que eu sou. Mas não. Há muitas coisas que mudaram entretanto. Para estas pessoas que fizeram questão de me desrespeitar como nunca num dos casos, eu agradeço. Agradeço o que me deram e o que fazem questão de não continuar a dar-me. Pois se neste momento me dessem, seria uma falsa amizade, seria um veneno, digamos assim, e eu agradeço por terem tido a transparência de não o fazer. Escolhi esta música mais do que para corresponder ao género, embora também, e aliás essa é a lógica do programa, para dedicar a mim e a todos aqueles que eventualmente tenham passado ou ainda passem por aquilo que eu passei. Porque se é verdade que hoje sou quem sou, também é verdade que foi um trabalho árduo para ser quem sou. A título pessoal, volto a dizer, foram 22 anos a tentar construir uma autoestima que não admito que alguém coloque em causa. Esta semana, tentaram-no. Uma única e uma última vez. Por isso, escolhi esta música, o tema Mantém-te Firme, de Bossa e Si, na sua versão original. Numa altura em que Bossa e Si tinham uma voz, um tom mais revolucionário, mais sentido, hoje, infelizmente, é mais comercial. Mas enfim, nada do sucesso seria possível se não tivesse o seu quê do comercial. Certo? Pois bem. Bossa e Si naquela altura era um rapper. E estou a falar naquela altura, em 96, 97. Era um rapper que, como tantos outros, estava a crescer, estava a surgir, estava a trabalhar arduamente para ser conhecido, para ser ouvido, para que a sua mensagem passasse. Confesso que a versão atual que ele tem com a Marisa é uma versão mais adulta, mais madura, mas menos sentida. Esta que hoje escolho é aquela versão de raiz, aquela que foi a concretização direta de um estado de espírito. Eu posso hoje, às vezes, ter dúvidas de quem sou. São raras as vezes. Mas sim, também as tenho. Não por ser um deficiente, como alguns creem, mas porque sou um ser humano. O que não me impede de manter firme. E por isso mesmo hoje, vou escolher uma música que nunca pensei, por estes motivos, vir a escolher. Mas a verdade é que esta semana aconteceram coisas na minha vida que me, entre aspas, obrigaram a fazer esta escolha. Para todos aqueles que eventualmente convivam com pessoas com deficiência, não se esqueçam de uma coisa. Também sentem, também vivem e também pensam.

Back to Black, yeah, foi uma das canções tipo ontem do Quadrões, por causa da Amy Wayne, yeah, que fazia 29 anos, caso fosse viva, completava ontem 29 anos, caso fosse viva, completava ontem 29 anos, mas com certeza que a morte aos 27 já fazia dos seus planos, yeah. Yeah. Com certeza que já fazia parte dos seus planos. E yeah, é, por falar em aniversário, aposto que ontem não olhaste para o calendário, tipo, é que ontem fiz. Yeah. É que ontem fiz anos no meu progenitor e tu nem uma palavra de louvor lhe deste, tipo, estou passado com o que tu fizeste. Yeah. Esqueceste, não esqueceste, é que tu nem sabias, eu estou a dar a novidade, mas tu tens que assumir que era verdade, que sabias, que é para eu não ficar mal nas fotografias. Yes. Yeah. Mas não vais. Aonde? As garinas, vou sempre, estás a ver, Yeah. Então a música número 4 e a música número 8 do tal República, com a Tânia de Criano, a Milk Oscar, foi que disse? É de 1994. O coletânea que fez dar ao mundo, porque dar ao mundo é dar a Portugal. Yeah. Fez conhecer o género hip hop, para muitos era desconhecido. Yeah. Então a música número 4 e número 8, intituladas A Verdade. Intituladas Generate Power. Eram da autoria do moço, tipo, já no moço, na altura tinha 18 anos. Já, quanto tempo, há tanto tempo aqui isso foi, hoje tem 36. Então ele chama-se Ângelo César Firmino. Mino. Faz-me lembrar os licores diamantino. Ao pensar nos licores diamantino, penso numa cena que me deixa bem triste. É que a partir desta noite, os morangos com açúcar, essa cena já não existe. Quem decidiu acabar com morangadas? Além de fazer uma cena bem estressada, não devia estar a ter muito tino. Ou então, que eu disse aconselhos aqui ao Firmino, yo. Então o Ângelo César Firmino, ele é descendente de cabo-verdianos. Nasceu a 14 de outubro de 1975, tem o apelido Manda Chuva, yo. Estás a discriminar, estás a reparar? Yeah. Ao falares em cabo-verdiano, estás implicitamente a dizer que é preto. Mas tipo, ele nem é muito preto, é só mais ou menos. Racista, a fazer distinguir-se. Eu não sou racista, apenas odeio pretos. Já te disse 100 milhões de vezes que não sou exagerado. Então, mas que é isto? É um filme pornográfico. África. Bom, falar em África, vamos até. África. Agora sim estou a curtir. Agora sim estou a curtir. O Ângelo César Firmino é mais conhecido como Boss AC. Acho que nunca falámos desse senhor hoje aqui. Boss AC. Disse-me fonte segura, segura e dura, estás a manjar, estás a perceber. O Boss AC gosta de começar as músicas, as suas melodias, as suas fotografias ou em mim. Ou em si, ou em cima de si, sem dó. Então o Boss AC vai cantar de seguida uma música que, para mim, porque é que estamos a rapar sem melodia por trás? Porque somos. E então o que eu estava a dizer, já me estou a perder, é que o Boss AC vai cantar aquela que é, para mim, a melodia das melodias. Tipo, antes da que venha a seguir da quinta escolha. A segunda melodia, das fotografias, das minhas tias. Eu já sabias que eu curtia estas melodias. Eu curtia estas melodias. E então ele vai cantar uma música que é para aí que é de 99. É capaz de 98. Como é que sabes? 98. Mais 98. Opa, está calado, deixa a gente repar descansado. Mas tipo, ele está a cantar a cena dele. Nós estamos na nossa, nós aqui não há concorrência. Estamos todos na nossa bossa. Mas tira-me paciência. Tipo, bossa é dos camelos, é a coisa que nós chamamos de arma. Lena, a culpa não é tua, é música que se segue. Eu fui ver a 1998. Foi o ano do álbum Manda Chuva. Foi o primeiro álbum som do Boss AC. Foi lançado em dezembro de 1998. É considerado um clássico do panorama. E tinha uma música que já passou por aqui. Até foste tu que a escolheste. Lembras? Foi Anda Cá ao Papá. Já agora. fazendo um parênteses, diz-me uma coisa, se é que sabes, de repente, a música mantém-te firme, já passou aqui. Já te disse que não, disse em ovo, então não disse, pensei, mas não disse, que chatice. Bem, parecia eu. Não disse, mas pensei. Fico mais descansado. Não disse, mas pensei. Pensar que tinha feito uma escolha repetida, mas ainda bem que não. Não disse, mas pensei. Passou o anda cá ao papá, o sexta-feira, e um laia, tudo escolhas tuas. E o quê? Todas escolhas tuas. Laia. Yo. Todas escolhas tuas. Mas agora eu vou contrariar essa cena. Vou contrariar essa cena. E ao som dos fios do dilema eu vou escolher. É para mim a escolha. É para mim a escolha desta música. E além de para mim ser um dos hinos do género musical preferido nosso, pelo menos hoje, vai ser aquela canção que me faz lembrar, sabes, escolher um só música. O Sol Música. O Sol Música, o Sol Música. Eu não me lembro. O Sol Música, o Sol Música. Até como havia música? Certos dias em que eu estava já nas minhas tias e então pensava nas melodias que no Sol Música iam passar e eram sempre à mesma hora que estavam a ser escutar. Tipo hoje, ao meio-dia, eu sabia que ia dar o Silence for e Borrow. Tipo hoje, ao meio-dia, sim, que eu sabia que dava o CC, Helena, a culpa não é tua. E no dia a seguir era sempre a mesma cena. Já te disse que estamos a ouvir os Gileno. Pelo menos o membro do Gileno. Pelo menos o membro do Gileno. Yo, então agora se não tens nada contra. Tipo já sei, tu és a conta porque dizes essas balelas, Sabes o que é que me ocorre, nega? Que é, As minhas e tuas gajas nuas, nas ruas, nuas e cruas, ou bonitas como fuas. São minhas e tuas. Não ocorre mais nada a não ser. Gente. Que a gente é comuna, porque se há uma é para os dois. Não partilhamos com os bois, mas partilhamos um com o outro aquela cena que tu sabes. Partilhamos um com o outro aquela cena que tu sabes. Partilhamos um com o outro aquela cena que tu sabes. Partilhamos um com o outro aquela cena que tu sabes. Então vamos escutar a vossa si com Lena, a culpa não é tua. Grande malha, grande faixa do hip hop Tuga. Não acreditas no que vês, segue o teu caminho como és. A culpa não é tua, Lena, Lena. Não acreditas no que vês, segue o teu caminho como és. A culpa não é tua, a culpa não é tua, a culpa não é tua. Não acreditas em tudo o que vês, Lena. Tu bem tentas, mas será que vale a pena? A vida ensinou-te a respeitar as leis da rua. A verdade é nua e crua, mas a culpa não é tua. O teu pai nunca foi pai, a tua mãe não está presente. Não te deixes enganar porque toda a gente mente. Tu sabes bem, olhas à volta, não vês ninguém. Não há amigos nesta vida, quem dá 50 tira 100. Quanto mais tentas sair, mais aprisionada estás. Vou entre pessoas más, é tarde para voltar atrás. Acordas a pensar onde foi que erraste, o que fizeste. Será que tudo não passa de um teste? Lena, Lena, e tudo o que tu querias era estudar, desenhar. Não te vão parar enquanto conseguires sonhar. Olha para o céu, vê o teu futuro na lua. Minha amiga, a culpa não é tua, Lena. Não acreditas no que vês, segue o teu caminho como és. A culpa não é tua, Lena, Lena. A culpa não é tua. Não acreditas no que vês, segue o teu caminho como és. A culpa não é tua. O que te passa, Lena? Não te deixes abater, mantém-te serena. Tens de encontrar uma saída para o teu dilema. Tu iluminas qualquer sala quando entras em cena, desde que és pequena, Lena. Única coisa que o teu pai te deu foi a vida. E de repente estás num beco sem saída. Esquece o teu passado, o caminho é em frente. Não há dúvidas, tu sempre foste diferente. Mais importante para ti são os putos papeles. Tu consegues, sempre é tudo o que tu queres. Às vezes o mais fácil é fugir e não olhar para trás. Vais estudar e procurar um pouco de paz. E quando passas pelo Puerto de Vigo, lembras do teu pai e tudo o que passou contigo. E nesta puta vida, yo, não há amigos. E tentas esquecer todos os peligros. Não vale a pena, a vida é muito pequena. E na rua é a lei do mais forte que reina. Fica sabendo, o teu sorriso é tua riqueza. O meu conselho, divierte-te, princesa. Não acreditas no que não é tua, Lena, Lena. Não é tua, Lena, não te escondas. Quero perguntar, mas se quiseres não respondas. Quantas vezes quiseste chorar? Diz-me. Quantas vezes quiseste fugir? Diz-me. Fala, quem te conhece viu-te crescer à beira-mar. Tens um sonho que um dia has de concretizar. Trabalhas para ti mesma, não dependes de ninguém. Não tenhas medo, tudo há de acabar bem. Concerto, o novo programa da Antena Web. Ah, então começa com aquela cena que nós fizemos em off. Partilhamos um com o outro, yeah. Aquilo que tu sabes. Partilhamos um com o outro, aquilo que tu sabes. Yeah. Partilhamos um com o outro, aquilo que tu sabes. Partilhamos. Partilhamos o quê? Não sei, mas fica bem na cena, fica bem no ritmo, fica bem na batida, fica bem no nesta cena. Fica bem na batida. Que nem foi planeada, não ficou bem marada. Isso é o que tu disse, não foi planeado, isto está tudo bem pensado aqui na mente, aqui no geral. Agora bota a música, diz lá, ai sou eu, desculpa lá. Fica na batida. Dá cá o meu, fica bem na batida. Fica bem na batida, há coisas que não importa. Queres que eu te feche ou queres que abra a porta? Abra a porta. E se vem o terceiro escolhão chatearmos aqui a gravação? É melhor não. Deixa eu ver quem leva na tromba. Porque comigo ninguém vai embora sem levar na tromba. Rima com tromba, rima mais original. Hoje não bem, nada mal. Tu afetas o meu astral, tu afetas o meu astral, Para o bem ou para o mal, Nem eu sei, já estou bué da confuso. Além de estar desde ontem todo atuso. Ainda nem te contei. Ontem à noite fui curtir umas coisas que eu cacei. Eu ia ver o europeu do hockey patins, a Lordelo, o Ecação. E então, isso. Mas então cheguei lá e ia comprar 3 bilhetes. Era para mim, para o meu pai, para a minha mãe e para o meu pai e para mim. Já são 5. Era um pequeno presente. Por acaso, 5, menos 5. Ver a seleção, ver a seleção do hockey, coisa que nunca tínhamos feito no nosso calendário. Mas então cheguei lá para comprar uns ingressos e foi na altura que vi os velhotes todos bem possessos, porque os gajos já não tinham bilhetes para eles, então também já não havia bilhetes para nós. Foi nessa altura que ficámos quase sem voz, viemos embora todos trombudos, viemos embora todos trombudos e vim embora todo confuso, porque pensar que à noite ia ver o mesmo jogo na rádio e televisão, à mesma noite ia ver o jogo na rádio e televisão. À mesma noite a ver o jogo na rádio, televisão. Pensei que ia ver cadeiras vazias, mas não. Sabes de uma cena? Estava a pensar aqui na próxima melodia, no próximo tema. Que já nem sabes qual é. Claro que sei, não sei como é que se chama. Já sei qual é que é. Já nem sabes qual é. Também é um tema bué da fixe. Já nem sabes qual é. Posso dizer qual é? Estou à espera. Já me esqueci da carta que nunca te escrevi. Décima volta. Décima volta. Tão coninho que estou a curtir o bué ritmo, bué batida. Já agora. A carta que nunca te escrevi também é do Bossa e Si. Porque é um rapper português que todos devemos admirar, sublutar, esperar para depois ganhar. Hoje o Ângelo está a ser bué escutado. Aqui nos Cores ele está a ser muito admirado. É o grande Firmino, é o grande Diamantino. É verdade, hoje já comeste pepino. Meu vecino. Então continua aí com o teu ritmo, com a tua batida, dá agora as ideias, dá os teus originais, o que é que isso faz lembrar, estou à espera. Eu escolhi este tema porque me faz lembrar uma história do meu passado, yeah. em que vivia estressado mais yeah. e viera preocupado, desesperado, yeah. um pouco desanimado, mas depois a vida fez-me perceber que não estava errado. E a carta que eu nunca lhe escrevi é mais ou menos aquilo que diz o Bossa em si. Já fizeste as neiras, mas quase. Se não era à primeira, nem à segunda, será à terceira. E depois quero ver como é que vai ser. Já acabou a batida. Estou à espera da faixa número 8. Ah, agora. Yo, é o mesmo género. Se a batida muda, já deixado. Yo, manda beat. Yo, dá-lhe o beat, dá-lhe o beat. Dá-lhe o beat, dá-lhe o beat. Dá-lhe o beat, dá-lhe o beat. Com grande cena, yo. Yeah, o dilema deixou de ser um problema quando escutamos esta cena. É muito fixe. Quando escutamos esta cena. Outra vez já posso começar a inventar, a rapar, a enojar, a desgastar, a afastar a clientela. Pois, o salário mínimo. Faixas a clientela com as suas cenas, as suas balelas. Mas eu escolhi esta música do Boss IC, a carta que nunca descrevi. O Pai Natal, me apeteceu. É uma grande música que eu já ouvi muitas vezes, nunca me cansei de ouvir. É uma música que me diz muito, quanto mais não seja, porque ela é muito sincera. A verdade é que eu gostei muito de ouvir esta música logo à primeira. Tipo, foi uma meia rima, mas curti. Sincera. É a primeira. Agora que se for de Castelo Branco, com certeza que vou fazer a rima, que é um espanto. Por causa disseste uma cena que foi tipo, que escolhi esta canção porque me apeteceu. Sabes quem me lembrei? Do Dirceu. Coitado. Olha, estou aqui então a curtir enquanto tu estás aí ainda a progredir, a improvisar, a rapar, a falar, a madre a falar. Aladar era o nosso terceiro escolhão, que anda sempre com o focinho e não sei o que na mão. Andás-me dizer o que é o não sei o que. Andás-me dizer o que é o não sei o que. Tipo, dizem off. Tipo, há bocado falei do hockey do Portugal à Alemanha e tu, tipo, nem tiveste a mínima manha de perguntar como é que tinha sido o resultado, ou é de mim, ou nem sequer estás interessado. Yo, é mais ou menos por aí, estava mais em Espanha quanto a Portugal à Alemanha. Eu nem tenho dúvidas que ganhou Portugal e se dizes o contrário eu fico bué da mal. Tipo, mas vai ficar bué da bem na fotografia, porque é o sol na chama do dia, acabou de dizer que Portugal espetou uma goleada. Foram 9-1, os alemães ficaram todos em atum, com cara de atum. Toma lá, levas um que é para não dizer que vais em junho. Tipo, foi-me lembrar Portugal, Inglaterra, em que tivemos a perder 1-0 e ganhamos 23-1. Coisas que já nem se usam, nós somos muito à frente. Nós somos muito inteligentes. E agora parecia um bué da africana, somos Alemanha, muito inteligentes. Incha, quando chegares a casa vais ter uma salsicha. Incha e salsicha, não é bem assim? Incha tanto dá também. Temos aqui porque um pincha-pincha. Salsicha rima com outra coisa que não convém dizer aqui. E a carta que eu nunca descrevi, eu não me esqueci. Que é do Bossa IC. E ainda me falta ouvir. Então está bem, vamos então para a quarta melodia. Aquela que agrada a minha tia. Porque é que eu estou sempre a rimar melodia com tia? Que eu já sabia. Não jogava mais nada, é falta de inteligência, de experiência, de paciência, de vivência. Tipo, estás a falar de ti e não estás a falar de você e si, da carta que nunca escrevi. Quem é que devia ser preso? Queres um encher de porrada a seguir a esta faixa bué da marada? Pode ser. Pode ser. Então vamos curtir primeiro estas cenas que apresentei, que eu já tipo, já nem me lembro. Vocês, se a carta que nunca descrevi, vamos ouvir esta música que é muito importante para mim. É uma música que eu curto imenso. Agora vou parar, que ele já está muito tenso. Preparado para carregar no botão do escolhão. Ouvimos a música. Queres ou não? Do Angelão. Vamos lá então. Ah!

Somos bué diferentes. Estamos a ficar dementes, eu. Dementes, também curti bué. Ora bem, não saímos aqui da nossa zona, Nós vamos agora a uma banda original. Com umas fregonas. Vamos limpar com umas fregonas as cagadas que fizemos. Eu vou tentar não descer cenas. Sim, as cagadas que fizemos. Nós agora vamos contentar com o que temos. Vamos então até... Uma expressão que se procura muitas vezes no metro de Londres. Como vês, Carlos Vasco Caralhinho, Carlos José Ceguinho, Pierre Mato Rosso, Carlos José Ceguinho, nós nunca deixamos Londres. E é tão aviso que se vê bué de vezes nessa cena que os quais os chineses não sabem o que é. Chama-se metropolitano e não é nada profano, mas é uma coisa que se anda para andar de um lado para o outro. Tipo, lá em Londres tem uma coisa chamada Mind the Gap. Lá em Londres tem uma coisa chamada Mind the Gap, só que é de Mind the Gap. Todos shots. Mind the Gap. Todos shots. Acho também. Mind the Gap. Então lá, Mind the Gap quer dizer cuidado com a diferença. Cuidado com a distância daqui até à tolerância. Então vocês têm que ter uma tolerância, uma distância para não caírem lá em baixo na carrinha. Percebeste o que eu disse? Deve ter sido a origem para o nome deste grupo. Este grupo que, como já disse, é do Porto. Depois os Black Company começaram em 1988. Agora vamos a um grupo que começaram em 1993. São grandes hinos do hip hop português. Então eles vão cantar. Eles que são do Porto. Chamam-se Ace Presto. Seria a sua referência em Portugal. E que vim aqui apresento-me mais demais. Digo que eu li nestes três belos jornais. 25 de Abril, ainda andava na infantil, seguindo para o calendário, período funcionário. Foi muito bonito essa manhã da quinta-feira. A nação ficou aflita, parecia uma brincadeira. Veio a revolução, temos governo à mão. Nós agora vamos até um álbum. Vou primeiro referir um álbum de 97. Em que dizia assim: sem cerimónias, essas são as nossas histórias. Já estamos a ficar à boeda de mentes essas cachimónias. Mas então, sem cerimónias, tinha uma música na faixa número 4 que se chamava Falsos Amigos São Fingidos. O título era Falsos Amigos. E a música dizia uma coisa mais ou menos assim: yo, dá-lhe o beat, toma preparado. Falsos Amigos São Fingidos. Estamos protegidos, não tenho inimigos. Sem eles, não estamos vencidos. Eu tenho que me lembrar um amigo meu que foi muitos anos da minha turma. Aliás, foi o rapaz que me acompanhou durante mais anos, porque o outro era só meio rapaz, mas o tipo, não sou discriminatório. Eu só sei que está uma coisa não é de inório. O casório do Osório. Sertório. Ele passou para mim na altura. A letra toda de Falsos Amigos, e então ele fez um grande favor, fez-me esse grande estupor, escreveu toda a letra, toda a melodia, todos os versos dessa música, que era bué da grande ainda, porque sabes como é que é, hip hop, rap e essas coisas, tem que ter muita palavra, a essência do hip hop, são as palavras. Por acaso, tu que és bem inteligente, estás aí experiente e essas coisas decentes. Sabes o que é quer dizer rap? Seu grande animal. O que é quer dizer rap? Quer dizer algo muito especial. Rap quer dizer algo muito especial. Incompreensível, mas muito especial. Quer dizer rhythm. And poetry. Ritmo e poesias mesmo, o grande animal. Vai-te embora de aqui até já cheiras mal. Já não quero não fazer ritmo contigo. Pois isso não era ritmo, não era rap. Rhythm and poetry. R-A-P. És bué da night. E o que quer dizer hip hop? Hip hop não quer dizer já. E então, essas coisas. A seguir, sem cerimónias, vamos até saltar ao ano de 2000. O faixa número 5 do álbum. A verdade. Curiosamente, a verdade. Comigo, senão sabes o que se passa, foi a faixa número 4 do compilação da coletânea República na altura da Bossa e Si, um nome que ainda não referi, do Ângelo Firmino, o Sabor Gimandino. Então a faixa número 4 chamava-se A Verdade. E então é o mesmo título, é a mesma designação para o trabalho discográfico aqui dos Mind the Gap, nosso nome, hip hop, nossa vida. conhecidos por pôr o dedo na ferida. Esta é a maneira de ser. Tentem compreender. Não vamos mudar. Talvez até morrer. E agora até te vou contar uma cena, ué, marada, que tu vais achar uma história engraçada. Nesta muito música piada que eu acabei de cantar, com menos um excerto, e há um trecho, e curtos bués o meu excerto de trecho. E então eu vou-te dizer. Mind and Mind Again, na altura, no meu CD, tipo, ainda sabes se são CDs, nos compact disc, ouvia-se assim. Mind and Mind Gap, nosso nome, hip hop, nossa vida. Conhecidos por pôr o dedo na ferida. Esta é a maneira de ser. Tentem compreender. Não vamos mudar. Talvez até... porque o CD, dava essa cena, a mudança de faixa era assim. E agora este início de música parecia Laurie Neal, mas está freak. Girls, you know you better. Watch out. Não era? Mas já passamos essa cena à frente. Um bocadinho mais rápido. Já estás a perder o beat, continua aí no ritmo, continua aí na batida. Dá-lhe o beat, Então, a faixa número 5, agora sim, este programa, que agora vou explicar o esquema nesta cena do dilema. Não há problema, eu posso explicar. Posso ou não, escolhão? Podes. Já, obrigadão. Então o esquema para hoje, com esta cena, banda sonora de dilema, até era para ser os Banda Gap, mas eu não encontrei CD, não faço ideia o que é feito do CD. Então, eu escolhi isto por causa de um programa que já foi aqui referido e abordido. Nas escolhas tu, escolho eu. É de uma rádio pública, não vou dizer que é Antena 1. Não. É aquele programa chamado Estranha Forma de Vida. Que aborda a história da música em Portugal, já pá, desde a década de 1920. E há uma emissão que é quase toda dedicada a hip-hop. E foi aí, nessa cena, porque eu sou bué de burro. Só aí, sou bué de ignorante, é uma constante. Só aí, nesse programa, que eu fiquei a saber desta tal coletânea de 1994, chamada República, que reuniu grandes nomes, todos aqueles que eu disse início, e mais dois que estamos hoje, chamado Boss DC e Ray Company. E então, o curioso é que este programa já era para ser para em maio ou em junho, mas com aquelas paragens, ficou adiado agora para 15 de setembro. Com os problemas radiofónicos e com os problemas olímpicos Londres, por falar em Londres, repara nesta ligação, escolhão, vamos ouvir Mind the Gap, nosso nome. Então a faixa número 5 é para mim o grande hino, o grande som, o grande hino, o grande tom do hip-hop tuga. E era uma faixa que, além disso, abria as operações do meu personal computer. Tipo, quando eu tinha o PC, computador lá no meu quarto, na minha residência, com a minha experiência de vivência, antes deste computador, eu, quando ligava aquele estupor, o impostor cantava sempre cá para fora nas colunas. Outra vez, vez. Sente na tua mente. Mind the gap. Pum! E fechava. Estás a manjar, era uma cena que os PCs Windows deixam escolher, que é uma música quando abres, quando inicias a sessão, estás a ver? Em vez de ouvir o tum, ouve-se o que tu quiseres, escolhão, e na altura a minha canção é de Mind the Gap, todos gordos, faixa número 5 da verdade, percebeste ou não? Não, só porque sou do contra. Tipo, tu és aquelas tiremas, aquelas balelas, só para sentar as clientelas. És a nova, deves ser. Tu já nasceste na década de 30, já és boas horas. Então, nós vamos ouvir grande homenagem, grande viagem a 2000, para o álbum A Verdade, faixa número 5. Estás a bocejar porque queres levar. Porque foi lançado em abril. Por acaso, eu acho que não, mas tipo, conta com a participação especial aqui em Portugal da Carla Moreira, que hoje não está à nossa beira, na faixa de testas de ferro. Mas rima com abril, baril. Na faixa de testas de ferro. Então agora vamos escutar. Peço não exijo, porque ninguém exige neste mundo que é democrático, mas tipo, nós vamos. Eu vou pedir respeitinho e silenciozinho para a faixa número 5 de A Verdade, chamada Todos Gordos. Especialmente eu, Ota. E então, até foi mais uma razão, rimou e tudo então, escolhão. Foi mais uma inspiração. Essa música me deu, quando eu digo matosas, tipo, é que eles dizem 1, 2 para matosas, 3, 4 para gai, 5, 6. Aliás, se quiseres, eu digo-te aqui a letra toda, já toda, desta música. Porque foi mais uma faixa de aquele tal meu amigo, que foi durante 9 anos ou 10 da minha turma, acho que até foram 10 da minha turma, e ele escreveu as letras todas, não só de Falsos Amigos, mas antes já tinha escrito de Todos Gordos, que é a música que vamos ouvir. Yo. A todos os meus gunas, dedico-vos mais um dos nossos zinhos, Gaialino, Porto e Matosinhos, Estritos Vizinhos, não estamos sozinhos, é bom saber com que contar, quem está atrás de nós quando nos quiserem traiçoar, e o resto não vou reparar, porque assim vai estragar a surpresa do que vamos escutar. Yo! Yeah! Mais um dos nossos hinos, Gaiolim, Porto e Matosinhos, distritos vizinhos, não estamos sozinhos, é bom saber como contar, quem está atrás de nós quando nos quiserem atraiçoar, vou continuar a visitar, pisos e partilhar, puros conhecimentos enquanto estou a improvisar, trilhar, são fortes, reventar, com o sistema a atacar, vamos para fora, a dar mais valor ao nosso lugar, é outra cena, elevados visitamos este planeta, dedicados a viajar na atmosfera, como um cometa, atacamos em várias frentes, em níveis diferentes, mas estamos ligados por graus mais fortes que aparentes. 1, 2, para Matosas, 3, 4, para Gaia, 5, 6, Porto inteiro, assim ninguém vaia, ninguém, toda a gente, norte a sul também, vai beber ao mesmo, é claro, vocês sabem muito bem do que eu estou a falar, estou a representar as cruzes que estão por trás, há alicerces montar, preparar o futuro, mas o que interessa é o momento, apresento o plano do ano, empenho a 100%, digam-me sangue como eu, guardando hip hop as manos, não interessa de onde viemos, interessa onde estamos e onde vamos, temos que aproveitar o que é comum, digam-me se sentimentos como este há algum. Outra vez, vês, sente, sente na tua, tua mente, mente, põe, põe, rec, rec, no teu deck, deck, segue, segue, tu no gás, gás, mais, mais alto, põe, põe, neste som, som, som, som. Outra vez, vês, sente, sente na tua, tua mente, mente, põe, põe, rec, rec, no teu deck, deck, segue, segue, tu no gás, gás, mais, mais alto, põe, põe, neste som, som, tão bom. Com certeza todos os cliques vão reconhecer, vão reconhecer, o melhor pode acontecer. É nada a fazer, é nada a fazer, fazer crescer, continuar, semear, manter umas rimas e umas batidas só pelo real prazer. Todos que nos acompanham, ajudam e nos guardam o seu respeito. É bilateral, como esperavam. Ouçam isto, outro hino para reventar aparelhagens. Decibéis da melhor qualidade, altas percentagens de elementos produzidos, totalmente seguros, habituados, pensados para completar muitos enduros. Circuitos, cobertos, pistas para poder rapar. Gravar então em grupo, nosso nome marcar. Para os gajos, partem garrafas comigo, me chamam amigo, protegem-me. À volta das costas ao umbigo, viagens a Vigo, tardes no trilho, noites no estúdio, os putos à volta do microfone, um interlúdio, cartão de visita da invicta cidade, não é igual a todos nas equações da nossa realidade, litoral ao interior, norte, sul e insular, e umas gunas vamos estar a doutrina, a espalhar, não damos tiros, dão suspiros nos hotéis em retiros, banais, bacanais, ideais, com outras tribos, quando há crise é para todos, quando há fome é para todos, quando há fome há para todos, ficamos todos cortos, todos cortos. Acredita, é verdade, eu queria escrever-te um tema para te contar. Pois, não correu bem, paciência. Oh, tá bem. Então vou meter a canção. Mete lá, mete lá. Eu queria ver se consegui aqui fazer aqui um pequeno rap. Nem sabes o que é fazer rap, tipo, não tens direito, não tens liberdade, não tens autoridade, nem tens honestidade para criar um rhythm and poetry. Yeah. Sabes, por acaso, vou-te contar uma curiosidade. Conta, que é verdade. Que é do alma, a verdade, todos os gordos, mas não é do alma, mas é uma coisa que é verdade. Eu aprendi Rhythm and Poetry exatamente com o Ângelo Firmino, Boss AC, nome que ainda não referi nem ouvi hoje, quando ele foi entrevistado na RTP2 no programa Bairro Alto, que é liderado com o filho do Fialho Gouveia, também se chama Fialho Gouveia, e há a grande cena. Falando nisso, mais uma faixa de Fuse, membro do Genlema. Uhum. Expresso mais mal morta que outra coisa, mas está a fazer. Ora, deixa eu ver se eu consigo conhecer com este vídeo. Então dá lá. Acredita, é verdade, eu queria escrever-te com muita sinceridade um tema para dizer-te o quanto és especial e realmente surpreendente, estrela fenomenal que ilumina a minha mente. Pronto, e depois continua. Não. Eu escrevi este... Não. Eu escrevi um rap, que é um segredo, não é? Já agora posso contar, não é? Eu escrevi um rap... É segredo, mas vai contar. Eu escrevi um rap como toalho, ou seja, um rap alho. Uhum. Pronto, porque é fixe terminar em alho. Yeah, yeah. Tudo termina em alho, tem um sabor especial. Pronto, yeah, bacalhau, caralho. E conheço o jogo de póquer. Tu deves ser filho de um alho, já. Yeah. Pesadinho. Estou a manjar essa cena. Levei com muito alho no focinho quando era pequenininho. Lá está, tudo o que termina em alho tem um sabor especial. E como tu és proveniente de um alho, também é especial. Obrigado. Curto esta cena, tá? Com cotoneladas. Yeah, a minha caralhada está mais cotoneladas. E depois, se para, não te queixes, Diogo. Explica então. Continua aí com a tua explicação. Podes continuar. Ah, não, espera aí. Deixa-me a mim contar que eu fiz um rap num dia de inspiração, mas é interessante, não consigo rapar. Não. A verdade é que não tenho treino. Por muito que tente, lá falho sempre um verso e depois é o que tu vês. Porque o hip hop é assim mesmo, tens de dizer as palavras todas de uma vez. E se te engasgas, é o 31. Não dizes frase, nem palavra, nem verso nenhum. Vou-te contar uma outra cena, que é que eu também fiz um poema que não era hip hop, mas eu quis transformá-lo, mas correu mal. E nem sequer voltei nele a pegá-lo. E agora vamos dizer-te qual é a música, melhor, vou dizer-te qual é a música que eu escolhi. Estou só à espera que este rave beat seja um bocadinho mais equilibrado para eu poder continuar. Aí vai. Eu tinha duas músicas para escolher. Ou melhor, até eram três, mas uma eu decidi não trazer agora. Mas aqui vai. Eu decidi escolher uma música bué diferente, mas também tem um quê de inteligente. É uma versão dos Mind the Gap com o avô cantigas do grande tema dos Beatles. A música, já sabes qual é? Chama-se All Together Now, né? É uma das grandes versões que eu já ouvi e mais não sei se rir. Se eu olhasse para o meu horário e visse que era proprietário deste rádio destinatário, eu não deixava passar essa canção. Que é publicidade gratuita ao escolhão. Porque esta música é do Beatles. Beatles não é da Ótimos. Acabaste de funcionar gratuito, não há, não há mal, não há mal. Aqui não há essas concorrência. Essas eles, faço chamadas à borda. É muito fixe. Estou sempre a tagar porque sou um grande tagarela. Para ti é muito fixe, mas para os outros pode ser uma chatice. Estares aqui, o disco disse, e rimas e então fazer publicidade. Pode ser que até me ofereça uma mensalidade. Não tens à espera. Mais rapidamente chegou a coisa à quimera. Então e mais? Então e mais motivos especiais? Eu escolhi esta música. Continua o meu manaço. Um bagaço, um café e um cachaço. Já nem sabes o que acabas a dizer. Esta paragem de beat está-me a atrofiar. Não contes mais com beats porque as duas últimas canções são apenas pequeninas. Por isso já não deve ter garinas e grandes batinas. Batinas e garinas. Batinas não rima muito com garinas, quer dizer, rima. Vou é de cenas, estás-me a atrapalhar, assim, estás-me a pressionar. Não consigo rimar, estás a estressar antes de me desfazer a rir e a gargalhar. Não sei o que eu quero dizer. Passei. Já sabia que eras bué da burro, mas o gajo está todo frio. Para terminar a faixa número 15, vem lá se cantas aí um bocadinho. Tens aí, deixa cá ver se eu consigo dizer se é desta que vou inventar e vou ser bem sucedido. Mind the Gap com o avô cantigas é um exemplo de que hip-hop não tem limites. Decidi escolher esta versão porque mesmo assim é uma forma de dizer que... Tens muitos ticas. E é bem diferente. É bem diferente para acabar de forma mais contente, mais produzente o nosso programa. Quem é que não pôs desodorizante? É bué da fixe, vamos ouvir esta melodia só para ser diferente, para acabar bem o dia. A música dos Beatles transformada em hip-hop com Mind the Gap, eu vou cantigas. A verdade é que não sei o que é que me deu. durante alguns segundos tive rimas do baril e agora já não sei mais o que é que dizer. Vou-me calar antes que mandem. Estamos na reta final deste nosso Escolhões, numa altura em que se celebra a festa aqui em Coimbrões. Dá-lhe o beat, agora. Mas hoje eu posso continuar. Acabou o CD a fuzil. Porque a minha barriga não se cansa. Alguns desistem de chamar pança, mas eu sinto esperança. Fazer música bem diferente, de ganhar dinheiro com a minha barriga e alimentar muita gente. Eu imagino que tenho uma catrafada de filhos, três ou quatro mulheres, e eu muitas cenas. És o rei, és o rei, és o rei, és o rei. Hoje de manhã reparei que sou bué da cool. Nunca na vida eu pensei que conseguia ser tão bué da cool. Olha para mim a escrever este poema. O tipo, não olhes porque não estás a minha beira e nem vês LOL. Imagina então, imaginar para ti é um dilema, yo. Olá, amigos, não tens cabeça para acompanhar o meu sistema. Pensas melhor de traseira. E aí, curti boas essa, dá-lhe freak, dá-lhe freak. Numa emissão do escolhão. Quer dizer que músicas ouvimos? Faixa número 1, tivemos então Black Company. E nadar, companhia preta, e swim, yo. Depois ficamos com Bossa e Si, uma música bué da fixe, chamada Mantém de Firme, yo. E depois... Depois o Ângelo Firmino, também conhecido como Diamantino, ou Bossa e Si, o Manda Chuva, cantou Lena, a culpa não é tua, Lena, a culpa não é tua, Lena. Pois não. E se formos para intervalo, não dissemos a culpa de facto não é minha. Não é tua, Lena, não há intervalo nenhum, a culpa não é tua, Lena. E depois ficamos com alguém que nunca ouvimos e muito menos neste programa. Boss e Si trouxe-nos mais uma melodia, mas não me ocorre agora o raio do nome. Cena, diz lá. Mantém-te firme. Mas não foi essa. Essa já foi a primeira. A primeira. Então esta foi depois a cana da Marisa. Como é que a carta que nunca te escrevi. Que não tem nada a ver com a Marisa. Lena. Depois, ainda sabes qual é que foi a música? Claro que sei, Mind the Gap, Mind the Gap, todos gordos, todos gordos. Por acaso somos dois gordos, todos gordos. Tu lembras-te de uma cena que eu vou agora partilhar? Ah, mas primeiro vamos fechar a lista das músicas a escutar, Lena. E depois vamos fechar com Mind the Gap e com o avô Cantigas, yo, Weather Rap. Vamos ouvir All Together Now, uma música dos Beatles, Weather Especial. Tinhas que estragar aqui. Dos sobreviventes, batia nos coitadinhos até ficarem dormentes, porque desgraçar a música desta maneira é um assassinato em escala, logo à primeira. Que violência, não é admissível fazer uma coisa destas com uma música que merece respeito. Mas continuar. Agora vou falar-te do meu peito, da minha sinceridade. Estragaste aqui o panorama especial, era tudo Portugal, agora vais fazer All Together Now, canto inglês. Era hip hop português, manas! Era hip hop português, manas! Era hip hop português, manas! Era hip hop português, manas! Se quiseres, posso alterar a escolha. Não, já apresentaste, já explicaste. Já apresentaste, já explicaste. Também não alterava. Bem parecido. Só se fosse para pôr o Cheg, que tem 20 palavrões em 18 palavras. Olha, mesmo eu vou-te dizer, eu vou-te compartilhar, eu vou-te explicar que música é que marca a minha semana para fechar. Mana. Para aí o beat que a música canta assim. Quando eu vim a esse mundo, eu não imaginava em nada. Hoje eu sou Gabriela. Gabriela e meus camaradas. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim, você se passa. Gabriela, eu sou Gabriela. E a verdade, eu agora podes lá voltar a ouvir. É que a Gabriela voltou na segunda-feira. Estou a acompanhar mesmo da gingeira. Mas tipo, há uma coisa, uma cena que não estou a curtir. Estou sempre gajas nuas a por vir, a aparecer. Isso é que é do barilo. Todos os episódios. É um exagero. Acho que é preciso haver um limite. Estás em mim ou estás a criar uma atrito? O limite é ser que eu... Ai, não posso falar na SIC. Mas a mula na banda da SIC. Assim faz anos, quase aqui um mês. E agora vamos fechar o despete aí. Daqui 4 meses. Foi o que eu disse. A despete aí do próprio. pessoal, vão embora. E logo Portugal ganha a Espanha, com muita Espanha, Espanha, Espanha, Espanha. Passemos campeões. Anda, Espanha, Espanha. Depois dos colhões, temos que ser campeões todos. Depois dos colhões, temos que ser campeões. Já, anda, Espanha, Espanha. Espanha, Espanha, Portugal. Espanha, Espanha. Vamos lá ver quem é que manda aqui. Eu na Península Ibérica, Érica, traseiro, yeah. Eiro, Eiro, a noite inteira, o dia inteiro, eu. Continua, eu, vamos acabar, yeah. Já não sei mais nada o que rimar, yeah. E já me estou a cansar. Eu mando props para o pessoal, eu vim aqui representar o meu povo, representar Portugal, yeah, yeah. Yeah. Já aparece o nosso amigo Silva, coitadinho, que toca cavaquinho, yo! Yo! Então logo estejam atentos, temos uma noite de encheio, vai ser o fim da morangada e o fim do europeu. Muito bem, muito prazer. Meus amigos, cá. O destino acabou por nos colocar à frente uns dos outros. Então vou buscar no meu saquinho e trato-te tudo. Muito bem. Não se pode fazer com umas vidas. Fazer um blur. Ou então, música arranca, desenvolve. Cá está ele! Grande boca antiga! Cá está ele! Falta aqui o isto aqui, não é? Yo, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10. I love you. It goes A and B and C and D. Can I bring my friend to T? E, F, G, H, I, J. I love you. Sail the ship. Shove the tree. Skip the rope.